Eu ouço o som da tua dor. Eu ouço o som de avivamento. O inverno já passou, a primavera já chegou, o choro já durou a dor. Nossas dívidas pagou, nossa lágrima enxugou, os nossos olhos estão em ti. Se o meu povo se chama o meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se arrepender e andar em meus caminhos, dos céus eu ouvirei, dos céus eu ouvirei. Venha o teu reino, venha o teu reino, é o que pedimos hoje. Venha o teu reino, venha o teu reino, é o que pedimos hoje. Eu ouço o som da tua dor, eu ouço o som de avivamento. O inverno já passou, a primavera já chegou, o choro já durou a noite, nossa dívida pagou, nossa lágrima enxugou, os nossos olhos estão em ti. Se o meu povo se chama o meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se arrepender e andar em meus caminhos, dos céus eu ouvirei, dos céus eu ouvirei. Se o meu povo que se chama o meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, se arrepender e andar em seus caminhos, dos céus eu ouvirei, dos céus eu ouvirei. Venha o teu reino, venha o teu reino, é o que pedimos hoje. Será uma esplêndida coroa na mão do Senhor. Um dia... Senhor. Por amor ao Brasil, não nos calaremos, Senhor. Venha o teu reino. Venha o teu reino. É o que pedimos hoje. Venha o teu reino, é o que pedimos hoje. Teu canto, venha o teu reino, venha o teu reino, é o que pedimos hoje. Cantamos, venha o teu reino, venha o teu reino. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, levantai, ó portas, ó Brasil, e entrará o Rei da Glória. Venha o teu reino, venha o teu reino, é o que pedimos hoje. Cante conosco essa noite. Venha o teu reino, venha o teu reino, é o que pedimos hoje. Sara nossa terra, Senhor. Sara nossa terra. Sara nossa terra. É o que pedimos hoje. Eu canto. Sara nossa terra. Sara nossa terra. É o que pedimos hoje. Cantamos. Sara nossa terra. Sara nossa terra. É o que pedimos hoje. Cantamos. Sara nossa terra. Sara nossa terra. Venha o teu reino, venha o teu reino, é o que pedimos hoje. Venha o teu reino, venha o teu reino, é o que pedimos hoje. Venha o teu reino, venha o teu reino, é o que pedimos hoje. Se o meu povo que se chama por meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, se arrepender e andar meus caminhos, dos céus eu ouvirei, dos céus eu ouvirei. Se o meu povo, se o meu povo que se chama por meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, se arrepender e andar em meus caminhos, dos céus eu ouvirei, dos céus. que pedimos, venha o teu reino, venha o teu reino, é o que pedimos. Sara-nos, Senhor, sara nossa terra, sara nossa terra, é o que pedimos, oh. Cantamos, sara nossa terra, sara nossa terra, é o que pedimos, oh. Venha o teu reino, venha o teu reino, é o que pedimos, oh. Venha o teu reino, venha o teu reino, é o que pedimos, oh. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, Senhor. Seja feita a tua vontade, Senhor, de norte a sul, de leste a oeste da nossa nação. Nós clamamos, Senhor. Ponha, Senhor, guardas nos muros do Brasil. Ponha, Senhor, guardas nos muros da nossa nação. E nos livre, Senhor. Nos livre, Senhor. Nos livre, Senhor, do mal. Oh, oh, é. Venha o teu reino, venha o teu reino, é o que pedimos, oh. Cantamos, venha o teu reino, venha o teu reino, é o que pedimos, oh. Em nome de Jesus nós pedimos, Pai. Em nome de Jesus, venha o teu reino, Senhor. Venha o teu reino, Senhor. Governa sobre nós, Senhor. Nós somos o teu povo, Senhor. Somos o teu corpo, a tua igreja. Vem sobre nós, Senhor. Traz, Senhor, os teus anjos, Senhor. Envia os teus anjos, Senhor. Quem impedirá o teu agir, Senhor? Quem tentará alguma coisa contra os seus eleitos, Senhor? Quem, Senhor, se levantará contra a sua autoridade? Quem é Deus como nosso Deus? Nós clamamos, somos o teu povo, e nós suplicamos, rasgamos o nosso coração. Por amor do Brasil, não nos calaremos, não nos aquietaremos até que a sua glória, até que a chuva do Senhor venha sobre nós, Senhor. Venha, Senhor, sobre nós. Nos livre do mal. Nos livra, Senhor. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém.